C3 ciente após o pouso do Embraer Azul na curva final do Chino Zero, está autorizado a linha de modelo Chino Zero. já viu o 4235, a identificação, voando bom, e a distribuição autorizada a ser nível de voo 0-0, recebe a chegada em bom. 128, decimal 35, secundário 25, decimal 1. Azul 4235, só mostrar com a posição de 12 horas, 2 medidas, rumo noroeste, fizemos o nível 1 no 0 em subida até 375. Descida via para 2010, ajuste no 0 no 2, autorizado o sinal de procedimento elétrico e da pista no 0, reposta de dados. 8, 15 autorizado, ANL decolagem 10, vento 070, grau 009. Estado 9072, a sua dedicação deixa de chegada a ponto para 0.5. pouso, pista no zero, vento 070 graus, 12 norte. Ajuste altímetro, pouso 012. 012, pouso 4. Sexta via para 2010, por cima de uma zona, 2 de forma louca do GDR. Bahia, com modificação, 3 horas chegada a Monte, 2 dias para o nível 060, 3 horas no Gama 2 de lá. Completa a destinação, senadora sua, 118.95, bom curso. Roda, boa noite, Ponte Carro 9072. Ponte Carro 9072, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, 10. Cosmo 3, após a passagem do Boeing da Colt Cargo na curta, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Boa noite, boa notificação, tudo bem, obrigado, boa noite, 1, 2, 3, 2, para o nível 080, 85, 90, 2, 3. Cargo 9072 no solo 51, libera a direita, chame o solo 121 no decimal 9. Deixa para 2010, passa no localizador. Estou cheio de novembro. Espera direita, chama só 121 decimal 9. Field, you can do 3,000 feet. Livre. Claro. comunicação, autorizado chegada para mais um ônibus, essa via para o nível 050. Esse é o time do 902 de minha casa. Alpha 083 on the ground at 06, turn the right and call ground 121, that's no minor. Para 2010, seu time 102, informa o motorizador. direita, chame solo 121, décimo 9. 1219, décimo 3, certo? Eu estou aqui no canal 2, de Rafa.